Espírita, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 19 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos alguns tópicos do livro O Consolador, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier e escrito por Emmanuel. E sempre trazemos uma pergunta para a nossa reflexão do dia. E hoje escolhemos do livro O Consolador a questão 286, em que se pergunta a Emmanuel: o sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? Emmanuel responde: o Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício, na sua exemplificação, se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. E o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão remontar ao calvário de suas dores no momento oportuno. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 27 de maio, uma linda manhã do outono brasileiro, aliás, um outono que acabou fazendo um frio grande aqui na semana passada, e hoje está uma temperatura muito agradável para começarmos o nosso programa aqui na Rádio Brasil. Na técnica de som, sempre com a sua competência e simpatia, Vinícius Júnior Pires, e nos assessorando, temos a Raquel. Quaisquer dúvidas e sugestões, ligue aqui para a Rádio Brasil, 3463-5068, 3463-5255. E nesse começo, para o exercício de reflexão, até fazendo uma ponte entre todos os textos que iremos ler e estudar, trouxe aqui mais um tópico do livro Emmanuel. É o quinto livro da coleção do Chico Xavier, psicografado no ano de 1937, e estamos aqui no seu capítulo 15. E hoje o título trazemos Há Mundos Incontáveis. E Emmanuel, num texto pequeno, ele aborda com grande profundidade esse tema, assim escrito. Passo à leitura. Há mundos incontáveis. Que se calem os que puderem descobrir a vida apenas em vossa obscura penitência de náufragos morais. Por que razão a vontade divina colocaria na amplidão essas plagas longínquas? Enxergar nesses mundos distantes somente objetos de estudo da vossa astronomia é um erro. Eles estão, às vezes, regulados por forças mais ou menos idênticas às que controlam a nossa vida. Em sua superfície, observam-se os fenômenos atmosféricos e outros, cuja explicação é inacessível ao vosso entendimento. Por que os formaria o Criador para o ermo do silêncio e do deserto? Podereis conceber cidades bem construídas, abarrotadas de tesouros e magnificências, apodrecendo sem habitantes? Há mundos incontáveis, e muitos deles formados de fluidos rarefeitos, inatingidos na atualidade pelos vossos instrumentos de ótica. Observando esse texto de Emmanuel, escrito em 1937, ele não entra em conflito em nenhum momento com o que já temos de ciência positiva no ano de 2018. Com todos os avanços da física quântica, da química, da astronomia, de todas as partes da ciência envolvida, esse é um texto muito atual, dizendo da realidade da vida fora do planeta Terra, em outras atmosferas, em outras galáxias, e que o Emmanuel aborda com simplicidade e profundidade esse tema tão complexo. E é sempre raciocinando dessa maneira que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia ao nosso querido Vinícius, que está ali na técnica sempre nos ajudando. Bom dia, Raquel, que está ali encolhidinha no sofá, esperando sua ligação. Então, ligue para a Raquel para ela não ficar com muito frio, né? Hoje estamos uma manhã gostosa do nosso já final de outono, né? Meio de outono, estamos nos meados de outono. O sol apareceu, mas está gostoso, né? Está um clima agradável. E clima agradável e nós aqui juntos para falar de espiritismo, não tem como ser mais agradável, sem né, dúvida, meu amigo? Você trouxe para nós o texto do Consolador e eu tenho feito uma palestra e vou dar uma ênfase nesse assunto, que é qual? De nós adotarmos o padrão do Cristo para a nossa vida. Então, aqui, alguém pergunta, né? O sacrifício de Jesus. Sacrifício é o sagrado ofício, né? Quando você vai pegar a etimologia da palavra, sacre vem de sacro ofício. O sacro ofício, ofício sagrado. O ofício sagrado de Jesus foi trazer para nós, veja que é o trabalho sagrado, ele foi trazer para nós um exemplo de comportamento. O exemplo de comportamento amoroso. Então, olha aqui, o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre. Porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade, e aqui a palavra importante, espiritual. Ele não ensinou o segredo da felicidade material. E até hoje as pessoas confundem muito uma busca de uma felicidade material e fogem da busca da felicidade espiritual. Por exemplo, estamos passando aí por um movimento de greve dos caminhoneiros, muito válido, por sinal. Nós precisamos recolocar esse nosso país no eixo. Ele está meio fora de eixo, fora de sintonia, e alguém tem que começar a chamar atenção para isso. O que faz com que a gente, que diretamente depende da gasolina e de muitas outras coisas, repense os nossos consumos? Então nós temos que consumir de forma mais simples agora. Eu preciso reprogramar meus horários, minhas atividades, minha vida, minha alimentação, porque a falta do caminhão trazendo isso e aqui e aquilo daqui para lá nos deixa carentes de alguns produtos que a gente está acostumado, mas está acostumado na nossa distração diária. A partir do momento que a gente foca para a nossa vida, a gente começa a perceber outras vantagens de estar sem o combustível. Então a gente tem que aprender a viver com menos. Essa possibilidade de viver com menos faz parte do aprendizado da felicidade espiritual. Por quê? Quando tem tudo que eu preciso, eu estou contemplando a minha alegria material. Agora, quando eu preciso me readaptar, me rever consumo, práticas, comportamentos, eu começo a cuidar da minha parte espiritual. E é esse exemplo que o Cristo trouxe para nós. É um exemplo de felicidade espiritual. E dizendo mais, né? Quando você traz agora esse outro texto do Emmanuel também, do livro Emmanuel, né? Com o título Emmanuel, há mundos incontáveis. Quando você traz esse outro texto, Há Mundos Incontáveis, qual a importância de a gente meditar nisso? A importância de que nós estamos em um planeta possível em milhões, bilhões de possibilidades de habitação por aí. Nós precisamos nos simplificar. Nós precisamos ficar mais conscientes desse nosso tamanho. A gente tem, sim, que tem muito, muito orgulho de estarmos encarnados, mas é um orgulho na oportunidade que Deus nos dá de uma reencarnação, de aprendizado espiritual. A gente não pode se achar o ó do borogodó. Nós não somos o ó do borogodó do plano espiritual. Nós somos um aprendiz que estamos numa oportunidade reencarnatória para evolução do nosso espírito. E há muitas moradas na casa do meu Pai. Não é assim que Jesus nos falou? Ele estava nos mostrando assim, viu? Menos, gente, menos. Né? Vamos ser menos, vamos viver. Porque se você se acha muita coisa, você esquece da evolução espiritual, que é a essência da nossa encarnação. Então nós temos que nos concentrar nisso que nós somos. Somos muito, mas muito para nós. Nós temos que nos conhecer. Se a gente não fizer esse mergulho para dentro de nós e buscar os modelos do Cristo para mudar o nosso padrão ainda torto para esse modelo que cuide da evolução e da felicidade espiritual, nós estamos desligados da sintonia com o Mestre. Pegando até carona nesse raciocínio que o Alan fez, a gente diria, e eu procuro sempre divulgar isso, que nós conhecemos pouco quem é Jesus. E não queremos falar de Jesus no mesmo tom e no mesmo hábito que a gente tem ouvido ao longo dos séculos. Fala-se de Jesus, mas fala-se sem sentimento. Fala-se por falar, fala-se sem conhecimento da sua história. E não é falar, é exemplificar. Foi-se a época que era interessante falar, agora é interessante exemplificar. E o Alan entra com essa chamada de precisamos mudar o padrão, o nosso padrão convencional para o padrão do Cristo. E todas as vezes, ou quase todas as vezes que falamos de Jesus, você percebe que muitas pessoas dão uma entortada no nariz como se fosse um assunto desagradável. Isso é comum nas pessoas que não conhecem Jesus na sua essência, porque todos nós somos muito bons de discurso, mas no dia a dia a gente age como aqueles humanos aqui, com os prazeres, com os desejos materiais, e quando é necessário, quando é conveniente, fala-se de Jesus. Então, esse texto que a gente traz aqui do sacrifício de Jesus foi muito bem falado pelo Alan, dizendo que é o ofício sagrado. A gente precisa conhecer Jesus, não aquele Jesus que foi que Jesus na cruz. A gente só imagina isso. A gente tem que imaginar o que Jesus fez ao longo da sua vida e principalmente naqueles 3 anos em que ele viveu, pregando e exemplificando em todos os lugares, curando as pessoas, dando uma verdadeira aula do que era a vida e de qual deveria ser o nosso comportamento frente às dificuldades. E ele não só apenas falou, ele exemplificou, ele curou. Então, quando Alan pede para mudarmos o nosso padrão, você só pode mudar um padrão a partir do momento que você conhece onde você está pisando, o que você pensa, o que você sente. E é nesse contexto que é necessário a gente entender que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício imenso. Eu já acompanhei várias vezes o Chico Xavier falando de Jesus e de outros grandes líderes religiosos, não vamos ficar apenas no espiritismo. Dentro do catolicismo, dentro da igreja evangélica, você vê pessoas que têm um conhecimento maior de Jesus e que é interessante você ouvir até a ótica, o comportamento, como pensam as pessoas, para que a gente possa, ao longo da nossa trajetória, mudar um pouquinho desse nosso comportamento também. 9:45, vamos lembrar que o Luiz não está presente. Infelizmente, ele teve um compromisso, ele está viajando, não pôde estar presente. O Wilson também, que talvez viesse, não pôde estar aqui. Não, vamos falar, o Luiz, não é infelizmente teve um compromisso, não. Ele está fazendo uma palestra em São Paulo, espírita. Então, feliz daqueles que estão lá com ele, escutando a palestra dele. E o nosso amigo, o Wilson, ele está trabalhando na construção do nosso estúdio da União Rádio Web. Opa. Ele está lá junto com o pessoal, com o marceneiro, o estúdio está sendo feito, né? E a gente está precisando de dinheiro, gente, para o estúdio, lá vai dinheiro. Quem puder colaborar com a gente sempre é bem-vindo, porque vai ficar um estúdio muito bacana. A gente está com vários projetos de muitos programas novos, né? Então, toda a iniciativa, quem quiser nos colaborar aí, tem aí o nosso Facebook, fale com a gente, nos chame aqui, inbox aqui, podem ir lá visitar o nosso estúdio em Piracicaba para ver o que nós estamos fazendo lá. É trabalho, viu? Trabalho espírita, os dois estão em trabalho espírita. Então, é muito interessante também a gente fazer essa chamada, além da mensalidade que temos aqui na Rádio Brasil, agora está fazendo o estúdio da União Rádio Web em Piracicaba, o Alan envolvido, todo o programa Visão Espírita envolvido, e se você puder colaborar, melhor ainda, as coisas vão acontecer mais rápido. Se você não conhece, baixe o aplicativo da União Rádio Web no seu celular, programação de 24 horas por dia, é a rádio web da região que mais divulga o espiritismo com um conteúdo de alto nível. Procure conhecer União Rádio Web, aquele ícone azul. Muito bem, e dentro desse conceito, sempre falamos, porque esse é um dos compromissos do programa Visão Espírita, a necessidade da Casa Espírita, do Centro Espírita, ser um ambiente adequado para o estudo da doutrina espírita. Não basta apenas frequentar, é necessário ler, estudar, pesquisar, questionar, formar grupos de interesse, de estudo, de pesquisa, chamar o presidente, os responsáveis, criar grupos de discussões. Isso é o espiritismo. Muitas vezes vamos aos centros espíritas e vemos muita gente frequentando só para tomar o passe. Mas eu tenho percebido um movimento em vários centros espíritas, e o centro espírita que eu participo, eu observo isso, o centro espírita Batuíra, todo um movimento de estudo, o Centro Espírita Caminho do Progresso, tudo tentando trabalhar para mudar a consciência da necessidade do estudo da doutrina espírita, principalmente das obras básicas de Allan Kardec. Hoje observamos um desvio. Muita gente começa no espiritismo lendo obras secundárias do espiritismo. É fundamental ter a base espírita estudando Allan Kardec e depois partir para outras obras que são secundárias e desdobramento da própria doutrina. Muito bem, meus amigos, eu peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece, e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece da Terezinha, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, sempre direcionados para a pesquisa e estudo da doutrina espírita. Nesse primeiro bloco, estudamos o livro Vinha de Luz, um livro escrito pelo Espírito de Emmanuel, também pela mediunidade de Chico Xavier. Alguém pode questionar, e alguém já me perguntou, por que a gente só lê Chico Xavier? Porque é o médium, não é só Chico Xavier, a gente lê outras obras também, tanto que te lembra da Terezinha. Porque é o médium que tem um grande número de livros, e livros adaptados ao estudo, à pesquisa, a se falar numa rádio, são trechos curtos que permitem esse tipo de abordagem. As obras, por exemplo, de Divaldo Franco são maravilhosas, mas são textos maiores, né? Podemos até também estudar num outro momento, fazemos uma adaptação, mas é que as obras do Chico Xavier são tantas as obras e são tantas as apresentações que facilitam a gente fazer esse tipo de apresentação aqui. Muito bem, hoje selecionamos no livro Vinha de Luz o capítulo 169, 169, cujo título, Enquanto é Hoje. E eu sempre fico pensando aqui, por que que o Emmanuel colocou esse título, Enquanto é Hoje? E ele seleciona um texto de Paulo, na Epístola aos Hebreus, quando Paulo afirma, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Vou repetir. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Muito bem, meus amigos, e aí vem o texto de Emmanuel, desdobrando essa frase de Paulo. Encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos de educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações, para reajustar os nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, com o qual o oleiro celeste nos conduz muitas vezes à mesma forma ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que desde a terra já disponham de algum conhecimento da vida espiritual, porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir, nos círculos de matéria sublimada, flores e trevas, luz e lama dentro de si mesma. Ah, meu amigo, como eu gosto das figuras de linguagem do nosso querido Emmanuel, né? Emmanuel, ele é uma pessoa, um espírito, né? Um espírito de profunda capacidade de reflexão. Em cada pequeno trecho do Evangelho, ele divaga. Eu fico imaginando ele lendo um daqueles versículos, parando e meditando, para depois compor num texto como esse. Ele fica tentando achar as pequenas nuances de uma pequena frase, né? Você pega aí, olha, essa frase de Paulo que ele trouxe, né? Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Olha só. E a voz aqui eu vou esticar mais. Às vezes a voz só na mente, porque às vezes sua boca não está falando, mas você está se ouvindo lá. Se escute mais, né? Enquanto você está aqui no planeta encarnado, você está com uma oportunidade de evolução infinita. Depende da sua ação. Se a gente somar essa fala dele com um outro livro dele mesmo, que chama Pensamento e Vida. Livro este que ele editou por Chico, sendo os textos componentes deste livro falados para nós antes da nossa encarnação no plano espiritual, ele trouxe para nós um reavivar de um conhecimento que nós já sabíamos de antemão, antes da encarnação, e nós colocando que o pensamento cria a vida que vivemos. Palavras do Emmanuel. O pensamento cria a vida que vivemos. Se esse pensamento cria enquanto é hoje, eu posso mudar a minha vida. Eu posso fazer o que eu bem entender dela, desde que eu mude a minha forma de pensamento. Se a minha forma de pensamento está presa, e a gente pode lembrar os textos anteriores aqui, que hoje mesmo Geraldo nos trouxe, do sacrifício de Jesus, de muitos mundos incontáveis, enquanto é hoje, aproveita a tua encarnação. A encarnação é a oportunidade valiosíssima de evolução espiritual. É uma oportunidade que nós não podemos deixar para lá. E eu acho que nós temos que nos preparar para mudanças profundas nos próximos anos. O Brasil precisa de mudanças, o mundo está passando por grandes mudanças, mudanças de consumo, mudanças de convivência, mudanças culturais, mudanças tecnológicas. Nós estamos passando por muitas e muitas mudanças. Em 1900, por exemplo, 118 anos atrás, uma média de vida do ser humano era 40 anos. Hoje a nossa média de vida está em 73, 74 anos. Quer dizer, quase que dobramos a expectativa de vida. Logicamente, temos muito mais pessoas idosas, com necessidades que antes não tinham, né? Porque não duravam tanto. E hoje elas existem outras necessidades. Nós temos aí um jovem, ele sendo educado de uma forma que não colabora muito com o pensamento, de uma forma quase robótica, passando um conhecimento pronto, não deixando o jovem pensar. E tem aí um projeto de lei sendo votado em Brasília para o professor não poder se manifestar nas suas opiniões, mas em sala. Isso é muito complicado, porque tem dois lados essa opinião, né? Tem a opinião deturpada que o professor às vezes faz na cabeça do jovem, mas tem a opinião esclarecida que faz o aluno pensar. Então a gente está cada vez mais caminhando para um modelo de educação robótica, né? Nós estamos querendo criar um mecanismo da pessoa não pensar. Aí nós temos esses aparelhos como internet, celular, todas essas mídias sociais, cada vez mais emburrecendo os jovens e os adultos, fazendo com que eles passem horas na frente dessas telas, sem pensar, sem ler, sem pesquisar. Então, enquanto é hoje, meu querido Geraldo, enquanto é hoje, aproveite seu dia. Enquanto é hoje, mude seus padrões. Enquanto é hoje, realmente entenda a capacidade, a oportunidade que você está tendo de evolução. Enquanto é hoje, olha a palavra que o Emmanuel usa. O oleiro celeste. O oleiro é aquele que manipula o barro, fazendo as formas, né? Então, olha só, a carne, né, está aqui nas palavras de Emmanuel. É barro vivo de sublime cerâmica, onde o oleiro celeste nos conduz muitas vezes à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. O Espírito Eterno, esse Espírito imortal, é o maior patrimônio, é ele que nós temos que cuidar enquanto é hoje. O corpo é transitório, o corpo é passageiro. A gente aqui vai lembrar que mesmo aqueles que Jesus curou, que fez voltar a andar, que fez voltar a enxergar, mesmo Lázaro que ele tirou da caverna, na segunda oportunidade desencarnaram também. E o espírito deles é a essência que enquanto é hoje, você tem que cuidar. Alain e queridos ouvintes, quando eu li esse texto ontem, eu fiquei imaginando o seguinte, antes de entrar no conteúdo do texto, por que que o Emmanuel fala enquanto é hoje? Então ele dá um destaque ao momento atual que você está reencarnado, porque esse texto é dirigido aos irmãos encarnados. Enquanto é hoje, quer dizer, enquanto você está encarnado. Por que que tem que ser encarnado e não quando eu desencarnar? Por que que eu tenho que fazer as minhas mudanças agora e não quando eu desencarnar? Quando eu desencarnar, eu vou ser um espírito livre, entre aspas. Por que que o Emmanuel fala, enquanto é hoje, tenta mudar? Por que será? E eu fiquei refletindo ao longo da noite, pensando, acordei pensando nisso. Porque certamente a reencarnação, a encarnação, tem benefícios que muitas vezes nós não pensamos. Um dos maiores benefícios, talvez o maior benefício, seja o esquecimento de quem você fez e do que você fez. Porque todos nós, eu posso, obviamente, falar mais por mim, não pelo Alain, nem por qualquer um, mas a gente ouve isso dos espíritos. Todos nós temos um passado comprometedor. Não duvide disso. Hoje você tem esse aspecto de ser um homem de bem, mas isso é hoje. Certamente, eu ouvia o doutor Valdemar Carrilho, no Rio de Janeiro, ele falava assim, falava para mim, né, Geraldo? A história da humanidade é roubar, matar e escravizar. E quem é que fez a história? Eu, você. Então, o nosso passado, ao longo do tempo, foi roubar, matar e escravizar, em vários sentidos. Não foi só isso, isso é num sentido mais educativo, pedagógico. Então, nós temos, na nossa história, muitos atos lamentáveis, muitas atitudes desagradáveis, que fizemos, inclusive, com os parentes que hoje nos cercam, e que estão, pela misericórdia de Deus, esquecidos pela reencarnação. Então, a gente ainda precisa desse modelo de vida e de progresso, porque se a gente não esquecer, a gente não consegue conviver com a própria história, Alain. Nós temos dificuldade de nos mudar diante da grande cruz que nós criamos para nós mesmos. Quando a gente desencarna, aos poucos você vai vendo quem de fato você é. E a sua estatura moral é menor do que você imagina. E lá você vai estar sob o peso dessa realidade que não muda. E aí a reencarnação nos oferece o esquecimento. Esquece, tenta começar de novo. Se aproveita para fazer mudanças significativas. E que se não conseguir uma mudança significativa, que mude o que o Emmanuel diz, esses pequenos maus hábitos. Então ele está tratando a gente como se fosse doses homeopáticas. Você não consegue ser um Paulo nessa vida, fazer uma grande mudança? Então vai tomando remédio homeopático, um golinho de cada vez, vê se você muda para não voltar pior. Então, enquanto é hoje, muda, porque amanhã, Alan, você desencarna. E você vai encontrar o Alan de outras vidas. Agora é o Alan, cara bacana, simpático, etc. Mas qual é a história? Eu falo isso com respeito, que eu tenho amizade pelo Alan, né? Eu falo isso para o Alan, eu falo para mim mesmo, falo para qualquer pessoa, né? Quem fomos nós, né? Lá, essa máscara que cai, ela desaparece. Essa pessoa, à medida que a gente desencarna, essa personalidade do Geraldo, ela vai perdendo a importância. Esse nome, ele vai se apagando. Aquele título que eu tenho de médico agora vai se apagando, porque isso é secundário. O principal é o que você tem dentro do coração. Então eu vejo o Emmanuel, falei, enquanto é hoje, está sendo dada uma grande oportunidade, que é o esquecimento. Aquele filho que você tem, que é um filho difícil, um filho problemático, ou seu marido, sua esposa, sogra, seja quem for, é exatamente o credor que está batendo na sua porta. E ele pega no seu calcanhar, ele faz exatamente aquilo que você não gosta. Isso é só uma dica da vida, ó o que você vai receber do outro lado lá. Agora você está tendo o benefício do esquecimento. Então, enquanto é hoje, aproveite esse momento para mudar o seu comportamento. Aí eu volto no que o Alan falou, mudar os nossos padrões. Vamos ter o padrão de Jesus, é a melhor maneira de amenizar os problemas do outro lado. Não, fantástico sua reflexão, Geraldo. Realmente, eu acho assim, eu gosto muito da ideia de evoluir sempre, né? Evoluir hoje, evoluir amanhã. Eu acho que nós temos esse compromisso já adquirido. E falo também que vivemos no momento mais difícil da evolução espiritual. Por quê? Porque hoje nós já temos condições de entender o que é certo e o que é errado. Sim. Mas ainda fazemos errado. Por quê? Por que que nós deixamos esse errado ainda dominar? Por que que a gente entra nesse automático? Então, esse automatismo é o padrão do passado nos conduzindo para o mesmo comportamento. Absorve novas ideias. E as ideias do Cristo são um modelo e guia, segundo o Livro dos Espíritos, para a nossa vida. Absorve esses modelos para mudar o seu padrão. Está aí o convite, né, Geraldo? Exatamente. Meus amigos, 10 horas e 9 minutos, mais uma vez lembramos aqui, baixe o aplicativo da União Rádio Web em seu celular, aquele do ícone azul. É a primeira rádio espírita de nossa região, 24 horas no ar, divulgando uma programação de alto nível. A União Rádio Web reproduz na íntegra, ao longo da semana, o programa radiofônico Visão Espírita, de todos os domingos, transmitido pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. E o programa Visão Espírita também tem uma página no Facebook, que o Alan está tentando agilizar, porque houve umas atualizações e é difícil mexer agora, né? Mas é importante, você vá lá no Facebook, faça sua pergunta, seu questionamento, vamos trocar informações, é assim que se divulga o Espiritismo. E vamos lembrar também dos nossos patrocinadores, do trabalho espetacular que a União das Sociedades Espíritas tem feito aqui em Santa Bárbara do Oeste, em prol do programa Visão Espírita, através da banca do Livro Espírita, que já tem alguns anos que vem trabalhando, de vários trabalhos individuais, trabalhos coletivos, comandado pela Isabel Quirino e todas as suas companheiras, todas. Esse pessoal que vem aqui, a Raquel, a Rose, a Inês, todos colaborando, todos dando a sua contribuição. E a gente aqui de público agradece humildemente todo esse empenho. A gente fica aqui na área de frente e parece que o trabalho é nosso, mas o trabalho que existe nos bastidores é esse trabalho que sustenta o que nós estamos falando aqui. O dia que esse pessoal deixar de fazer o que está fazendo, acaba o programa. Então, nós temos uma dívida eterna e moral com todo esse trabalho feito pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. E, além disso, tem quem nos apoie também a USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. E você pode ficar sócio pelo telefone 3468-3711 e a Pet Life Clínica Veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, atende pelo telefone 3628-8700. No dia de ontem, a Isabel me enviou, pedindo a divulgação aqui, que vai haver no Grupo Espírita Caminho do Progresso uma palestra no dia 28 de maio, hoje é dia 27, então é amanhã, do nosso companheiro Pascoal Filho. Ele vai nos falar sobre por que ir à Casa Espírita. Então, mais uma vez, estamos divulgando aqui, amanhã, 28 de maio, deve ser em torno das 19 horas, Pascoal Filho, no Centro Espírita Caminho do Progresso. Muito bem, meus amigos, dessa maneira estamos encerrando o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E vamos começar agora, com 10 horas e 12 minutos, eu e o Alan, o segundo bloco, que é o livro principal, é o livro central dos nossos estudos. Todos os demais estudos são desdobramentos da obra de Kardec. Sempre fazemos essa divulgação, porque é fundamental que assim seja. E na semana retrasada, porque a semana passada eu viajei para o Rio Grande do Sul, em Santa Maria, fui visitar o meu filho, e eu imagino que não tenha sido dado sequência aqui no Código Penal da Vida Futura, primeira parte, capítulo 7. E hoje vamos dar sequência. O Kardec, ele faz uma comparação, ele traça uma aproximação entre o Código Penal da Vida, entre os advogados, os juristas, e o Código Penal da Vida Futura. Ou seja, como acontecem os desdobramentos do que fazemos hoje na vida futura, entre aspas, como se fossem punições ou advertências, o que acontece conosco, dependendo do ato que fazemos nessa vida. Na semana retrasada, abordamos o item 1, 2, 3 e 4. E hoje vamos abordar os seguintes. São muitos tópicos, mas a gente vai devagarinho, e eu acho interessante a gente não ter pressa, e a gente desdobrando e curtindo e entendendo cada colocação do Kardec. Então, Alan, eu vou fazer, são tópicos pequenos, eu vou fazer pequenas leituras, e você faz comentário, a gente faz também, vamos batendo bola aí. No quinto tópico, o Kardec está falando sobre a pena futura. Ele fala assim, olha só que interessante. Dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou o prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. O que você tem a dizer sobre isso, Alan? Essa frase é especial, Geraldo. Essa frase é especial. Olha só. É o quinto. Isso quer dizer que muita gente se preocupa aonde vai estar após a morte. Onde vai ser meu lugar? Esse lugar não existe. Esse lugar é um local mental. Você vai se posicionar diretamente ligado à energia do seu pensamento. Então, se você tiver num lugar, olhar para o lado, olha lá, aquele fofoqueiro que estava lá, que era meu vizinho, olha aquele outro, aquela linguaruda, aquela corneteira, está lá. O que vai querer dizer de você? Que você é um fofoqueiro, corneteiro igual a eles. Porque a tua mente vai te colocar no lugar ao lado dos iguais. No plano espiritual, os iguais se atraem. E você vai estar posicionado ao lado desses que são iguais a você. Se por outro lado você vê, nossa, aquela pessoa que eu respeitava, nobre, olha aquela outra pessoa que era dedicada ao próximo, e você está lá, é porque o seu pensamento está alinhado com o pensamento deles. Então, vamos repetir a frase aqui, Geraldo, que eu acho que é importante. dependendo do sofrimento da imperfeição. Então, de acordo com o nosso nível espiritual, de acordo com a irradiação do nosso pensamento, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio. Onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Esquece a idade, a ideia de um lugar que você vai estar. Esquece. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. E o céu igualmente onde houver almas felizes. Você está procurando mel ou carniça? Está lá outras palavras, no brilho a vossa luz de Emmanuel, é um outro texto de Emmanuel. Você está procurando mel ou carniça? Você é abelha ou abutre? Aonde você está com o seu pensamento? É lá que você vai estar. Isso é muito interessante você falar, porque existe uma tendência do ser humano acreditar que depois que morre, ele vai continuar com tudo o material que existe aqui. Eu não sei o que as pessoas pensam assim. Se vai ter feijoada do outro lado, se vai ter jogo de futebol. Isso não vai ter. É um outro momento, é uma outra dimensão. Quem quiser entender um pouco melhor, comece a estudar o que é a física quântica. O que está ocorrendo na ciência da química, da astronomia. Então, após a desencarnação, nós vamos estar num outro ambiente, numa outra dimensão, numa outra atmosfera em que o pensamento é tudo. Dando sequência, item 6. E o Kardec, queridos ouvintes, é um textinho pequeno, mas dá para... Isso aqui não daria, Alan, para você fazer um tempo de estudos? Dá para fazer uma palestra, seminário só com essa frase aí. Agora, dando sequência, o Kardec fala o seguinte, Alan. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. É porque muita gente fala assim: eu não pratico mal. Ótimo, ótimo, já é um grande passo, né? É um primeiro grande passo, é, né? Isso. Porque nós estávamos acabando de falar aqui que o espírito está no pior nível para se evoluir, né? Porque a gente sabe o bem e o mal e ainda fazemos o mal. Então, se você não está fazendo o mal, você já deu um grande passo. Agora, não é só não fazer o mal, mas é fazer todo o bem que puder. Aí você passa de uma posição passiva, que é não fazer o mal, para uma posição ativa, que é fazer o bem. Sair dessa posição de não fazer o mal para fazer o bem é um grande passo. Porque a gente encontra hoje muito brasileiro indignado com a corrupção, indignado com a greve, indignado com tudo, indignado com o presidente, indignado. Agora, indignação não resolve nada. Vamos pegar essa nossa indignação e transformar em capacidade de transformação no nosso nível de convivência. Então, se eu deixo de ser corrupto na minha esfera de vida, se eu passo a ser ativo em fazer o bem para o próximo que está do meu lado, eu não preciso falar assim, mas eu não consigo montar uma instituição para ajudar 5 mil pessoas. Ninguém está pedindo isso para você. Essa instituição ela é formada com a força de vários, não com a força de um. Você pode ser aquele que começa uma instituição dessa, mas cuidando de um primeiro, de um só. E comece dentro da sua casa. Comece dentro da sua casa. Não adianta você olhar para o vizinho enquanto do seu lado estão chorando, estão sofrendo, estão solitários, estão isolados com você do lado. Nós temos que voltar para dentro de nós e para dentro da nossa casa. Ali estão os espíritos que mais precisam da gente. E dedicar o nosso tempo ali. Fazer o bem que eu puder sem medir esforço. Eu garanto para vocês, não tem caminho mais saudável. Esse alerta aí do nosso querido Kardec é fantástico. E você vê, Alan, que existe uma consonância entre o que estamos lendo e enquanto que fala aqui, enquanto é hoje. Observem esse item 7, que lembra muito o enquanto é hoje. O espírito sofre pelo mal que fez, quer dizer, desencarnado, né? De maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Ai, meu Deus do céu, né? Quanta coisa que a gente sabe que tem que corrigir em nós, né? Se você olhar tudo de uma vez, você não dá conta, não. O importante é você criar fazer uma análise. Eu tenho brincado muito, né? Porque assim, a Freud, quando traz para nós a teoria psicanalítica, ele desvenda uma parte do nosso ser, que é o inconsciente. Ele mostra para nós que nós temos um inconsciente. Temos o consciente, que é o que nós estamos aqui usando agora, falando, ouvindo, esse é o nosso consciente. Ele também fala de um pré-consciente, que é uma memória que a gente precisa se esforçar para acessar. Então eu pergunto para vocês, o que vocês almoçaram ontem? Você vai lembrar, mas precisa de um esforço, não fala de cara. Esse é o pré-consciente. Agora existe o inconsciente. O inconsciente, muitas vezes, nós não queremos ver. Sim. Porque nós recalcamos, doeu tanto que nós deixamos lá embaixo do tapete a poeira. Agora, se a gente pegar esse tapete da nossa consciência e levantar para ver a inconsciência de uma vez, é tanta poeira que você não aguenta. Você vai para o hospital com uma sinusite braba daquelas, porque é muita poeira ao mesmo tempo. Então, há de se descortinar esse inconsciente e, às vezes, até com o auxílio de profissionais, né? Porque nem sempre a gente dá conta de conduzir essa jornada ao inconsciente. Então, mas é necessário vir à tona, porque é esse inconsciente que muitas vezes mantém o padrão de comportamento, sem a gente ter consciência. É algo que nos induz àquele comportamento. Mas para entender o que nos induz àquele comportamento, precisamos nos conhecer. A partir desse momento que nos conhecemos, aí sim podemos empreender a transformação de nós mesmos. Esse texto eu achei interessante, embora curto, porque ele fala assim: sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal. Existe um mecanismo intrínseco da mente humana que nós estamos atrelados às consequências daquilo que praticamos. Isso é como se fosse um programa instalado na essência do espírito, que você estará ligado de toda a eternidade pelas suas atitudes. O que você produzir, você estará ligado. Então, o que ele fala? A sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal. Não é um mecanismo que a gente faz, é automático. Existe um automático lá. Quando você faz alguma coisa, você fica ligado àquilo que você fez, aos desdobramentos daquilo que você falou, do que você agiu. Isso é um mecanismo divino da reencarnação. Mais uma vez, eu volto aqui, enquanto é hoje, enquanto você está aqui, aproveita para estudar, para ler, mudar alguns padrões, aqueles pequenos maus hábitos, porque para chegar do outro lado, e você está em melhores condições para encontrar com você mesmo, né? Muito bem, dando sequência aqui, o item 8. Olha só, são pequenos textos que fazem a gente refletir. Agora, olha que interessante. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Mas veja bem, essa, essa sentença vai ser dada por quem? Vai ter um juiz nos esperando? Ou o verdadeiro juiz e a implacável somos, é a consciência de nós mesmos? É essa consciência de nós mesmos que vai nos julgar, não é um juiz, não é um outro, somos nós. Porque através desta nossa ação de julgar a nós mesmos, nós começamos a nos situar, como nós falamos na questão 5, entre os nossos semelhantes. E essa estar entre os semelhantes vai nos falar muito mais da gente do que do outro. Hoje nós olhamos mais para o defeito dos outros do que para o nosso. E somos rápidos nisso. Treinado. Né? Quando desencarnado, somente com o nosso espírito, vamos estar ao lado daqueles que são iguais a nós. Então, vai, esse comportamento do outro vai falar mais para nós do que para o outro. Aí vai doer. Vai doer em nós, porque nós vamos pensar, por que eu perdi tanto tempo na minha encarnação última? Por que eu não aproveitei mais meu tempo? Por que eu fiquei distraído esperando o tempo passar? Tudo para dar certo, né? Tudo para dar certo. Por que que eu fiz isso? Então, essa é a consciência que vai nos apontar o dedo, a nossa. Eu tenho certeza que uma sentença difícil de qualquer juiz do mundo seria uma pequena coisa diante do juízo da própria consciência. A própria consciência nos aponta o lugar, o ponto, a circunstância, a situação em que deixamos de fazer o bem. Não é só fazer o mal, você tem que fazer o bem, você tem que ajudar. A consciência leva em consideração tudo o que você faz e o que você pensa. Como ele diz aqui, qualquer pensamento que você faça, nem que seja aquele pensamento ligeiro, rápido, que passou e saiu, isso foi uma semente que você jogou. Ela pode frutificar, dar uma grande árvore, ou então uma plantinha pequena que você pode arrancar com a mão. Mas você vai jogar a semente. Você pode arrancar uma plantinha, mas arrancar 5 milhões de plantinhas fica um pouco mais difícil. Mas vai demandar um trabalho maior. Agora, se você alimenta aquele pensamento, ela vai deixar de ser uma plantinha e vai ser uma árvore. Para tirar a árvore é muito mais difícil. Você vai ter que se utilizar de outros recursos que muitas vezes você não tem. Então, tudo o que você fizer, você está semeando. E mesmo aquele que são identificados como os indivíduos perversos, os indivíduos desorientados, mesmo uma ação boa que ele faz, aquilo vai ser contado em seu favor. E existem vários mecanismos para que tudo isso aconteça. E o curioso é que essas declarações que o Kardec coloca aqui, até onde eu sei, não entra em choque com nenhum conhecimento da psicologia moderna que nós temos. Pelo contrário, corrobora com tudo o que se estuda e o que se fala. Dando sequência, vamos abordar o item 9, em que ele fala o seguinte, Alan. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Parece uma frase simples. Você contraiu uma dívida, você vai ter que pagar. E o Kardec continua. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte. Ou nas seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar a segunda vez. E aí, Alan, quando eu pensei em fazer essa pergunta, mas obviamente você fala à vontade, você falar das existências solidárias. Existem dramas que nós vivemos em alguma encarnação nossa que é difícil da gente dar conta de passar nessa encarnação sozinho. Existem provas que nós passamos nessa encarnação que é muito complicado passar sem apoio. Por isso Jesus falava, granjeai amigos. Nós precisamos muito dos amigos. É o maior patrimônio que a gente pode adquirir na vida, é amigo, Geraldo. Porque nós vamos passar por sofrimentos, é natural. Estamos num planeta de expiação e provas. Então é natural que a gente passe por situações complexas na nossa encarnação. Agora, nós não sabemos o que nós plantamos numa outra vida para colher nessa. Então é natural que existam situações extremamente complexas. Se você está passando por uma dessas, lembra de pedir ajuda. Pede ajuda para o amigo, sabe? Sem problema nenhum. Vai lá, meu amigo, estou aflito, preciso conversar, preciso bater um papo, preciso desabafar, preciso dar risada, vamos brincar, vamos rir, vamos contar piada. Faz alguma coisa. A gente precisa, mas precisa mesmo dos amigos, porque nessas horas, dessas existências complexas que a gente encontra por aí, a solidariedade é a grande amiga, é o grande incentivo que te ajuda a passar por essas situações. Só quem passa por uma dificuldade, seja ela qual for, ele consegue avaliar o benefício de uma ajuda, né? A gente falar de fora assim é muito interessante, tá? Mas quando você vive a prova, não é fácil, né? Não é fácil, né? É muito bonito o discurso, tá? Mas você ser o espírita no momento da prova, o preço é um pouco mais caro, né? Então a gente tem que entender isso. E aí, sobre essas vidas solidárias, o espiritismo, ele divulga, aborda, acredita nas reencarnações, que são várias vidas desfrutadas pelo mesmo espírito. Não existe uma equação matemática, mas assim, mais ou menos, a grosso modo, uma reencarnação a cada 150, 200 anos. Claro que isso varia, mas assim, uma média, só para que se entenda o mecanismo, né? Existem essas reencarnações. E essas muitas reencarnações, que todos nós temos, uns mais, outros menos, elas são solidárias, ou seja, elas são ligadas entre si. Hoje, o geral de hoje está ligado, eu vou fazer uma abstração, uma brincadeira com vocês aqui. Hoje, o geral de hoje está ligado ao português que ele foi na reencarnação passada, ao italiano que ele foi há 200, 300 anos atrás. Só muda a nacionalidade, mas o espírito é o mesmo que habitou em corpos diferentes, mas a essência era a mesma. E uma atitude profundamente equivocada que eu tomei lá na Itália ou em Portugal, vai repercutir na vida aqui no Brasil. Aí hoje você está vivendo um drama e fala, puxa, eu não fiz nada de errado agora, mas no passado você fez. E você tem a certeza que o que você está vivendo é uma parcela da dívida, não é a dívida toda, não. Em geral é parcela, e em geral é uma parcelinha pequena, né? É só aquilo que você aguenta pagar. Então, essas vidas, elas são solidárias entre si. É nisso que o Espiritismo acredita para entender a justiça divina. Muito bem. E como último tópico de hoje, o item 10, em que o Kardec fala assim, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundos de nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Então, Allan, o que você acha dessa abordagem da natureza da dor e a natureza da causa? Você vê que ele faz aí um resumo das últimas citações, né? É um item assim, muito interessante, né? Ele sofre a consequência do seu pensamento. Quando? Todo momento. Porque o espírito é imortal. Ele está agora num corpo físico que ainda limita mais, né? Segundo o plano espiritual, nós estamos aprisionados num corpo físico. Está lá no Livro dos Espíritos. Para quê? Para nos tolher as lembranças do passado e nos suportar naquilo que nós conseguimos suportar. Porque se nós estivéssemos aqui encarnados, com a lembrança de tudo que nós fizemos a todos aqueles que convivem ao nosso lado, dificilmente a gente conseguiria evoluir. Quando eu sinto um mal-estar perto de alguém, e nem sei explicar o porquê desse mal-estar, provavelmente é algo do passado gritando no meu espírito, naquela aproximação daquele outro espírito, mas não necessariamente é que o outro me fez alguma coisa, pode ser que eu fiz alguma coisa a ele. Então a gente precisa, enquanto é tempo, né? Enquanto é hoje, enquanto é hoje, como diz o Emmanuel, hoje mesmo, enquanto é hoje, nos aprumar, nos acertar, nos reorganizar com o nosso próximo. Muito bem, 10 horas e 37 minutos. Vamos lembrar que o programa Visão Espírita, vocês sabem, nós pagamos uma mensalidade aqui à Rádio Brasil. Pagamos uma mensalidade aqui na Rádio Brasil. Aliás, temos sempre que agradecer a direção da rádio, que sempre nos atendeu com muita gentileza, com muito carinho, com muito respeito. Muitas vezes a gente não consegue saudar a mensalidade do mês, atrasa e existe uma compreensão por parte da direção da rádio. Mas nós precisamos de um depósito identificado. Se você puder nos ajudar a manter o programa, além do patrocínio da União das Sociedades Espíritas, fica faltando dinheiro. Todo mês temos que pagar, não pode passar um mês sem pagar, né? E se você puder nos ajudar, a gente sempre diz aqui as nossas contas bancárias. A principal conta é o Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. Essa conta é a conta de Santa Bárbara do Oeste, administrada pela USE aqui de Santa Bárbara. Então, vou repetir, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. Tem gente que deposita R$5, R$10, R$15, e o próprio Luiz sempre diz, tem gente que deposita R$300, R$400, e já teve depósito de R$500, mas às vezes passa um mês que não tem, e aí, hora dá, hora não dá. Existem outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa Guimarães, que é o Banco do Brasil, de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, também do Luiz, também de Piracicaba, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Sempre bom lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital de Piracicaba, especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 33716915. Teremos música, Alan? Olha, eu escolhi uma música da minha época de jovem, do nosso querido Legião Urbana, com o título Será. Oh, que bom. Então vamos ouvir essa música aí. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que vamos conseguir vencer? coração. Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução. A letra da música é muito interessante e nos provoca muitas reflexões. Quero aqui mandar um abraço ao meu irmão de sangue, meu irmão Apoen, que está lá em Indaial, Santa Catarina, ouvindo o nosso programa aqui. Apoen, um grande abraço para você. E a gente fica muito feliz de você estar podendo ouvir a gente aqui, né, Alan? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 42 minutos. Agora vamos para o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o último bloco, é o livro da Terezinha Oliveira. Nós estudamos a coleção de livros da Terezinha Oliveira, Estudos Espíritas do Evangelho, é o volume 6. E, mais uma vez, a gente fala porque é interessante, né? A gente vê uma grande desinformação das pessoas quanto ao Espiritismo. Confunde-se Espiritismo com várias religiões, com várias tendências, afro-brasileiras. E o Espiritismo é o estudo da doutrina espírita que Kardec coordenou na França no século XIX. E o espírita, ele estuda a Bíblia, ele estuda o Evangelho, ele estuda a vida de Jesus, ele procura mudar o padrão de comportamento para o padrão de Jesus. E estamos aqui no capítulo 17 desse livro, são Estudos Espíritas do Evangelho. E esse capítulo aborda vários comportamentos, várias passagens de Jesus. E aqui especificamente, Alan, a gente fala dos ensinos de Jesus. O que que Jesus ensinava? Então a Terezinha, como uma grande pesquisadora, uma grande espírita, uma pessoa que tivemos o prazer de entrevistá-la aqui no programa Visão Espírita, acho que uns 6, 8 meses antes do desencarne dela, e ela fez esses livros que são muito interessantes. E a Terezinha escreve assim, Alan, eu leio, você faz os comentários. Os ensinos de Jesus. Denominamos assim as informações e instruções espirituais que Jesus ministrava aos que ouviam, espontaneamente ou a propósito de alguma ocorrência. Aí a Terezinha escolhe alguns itens. Ele fala que a seara e os trabalhadores, quando Jesus fala assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou os 12 discípulos e os fez apóstolos. Aprendemos assim a orar, mas também a agir no que pudermos. Você veja que Jesus, ele inclusive era chamado pelos apóstolos de mestre, né? Mestre. Ele estava ali dando o exemplo, né? O exemplo de comportamento. Ele não estava julgando, ele estava servindo. Servindo do jeito que dava. Ele estava servindo na sinagoga, quando levava as palavras dessa nova, esse novo paradigma que ele trazia para o mundo. Ele estava servindo aos doentes que o procuravam. Ele estava servindo aos apóstolos quando os ensinava a continuar fazendo o que eles faziam. E nos ensina hoje. Mas para isso eu preciso ir lá no Evangelho, ler o Evangelho, refletir sobre aqueles comportamentos à luz do Espiritismo, O Espiritismo é uma chave de leitura do Evangelho. Eu tenho excelentes comentadores do Evangelho. Pega a passagem do Evangelho, vai ver Emmanuel, Kai Barchuta, Eurípides Barçanufo, Vinícius, Herculano, grandes estudiosos espíritas que comentaram, a Terezinha mesmo, né? O próprio Juvenir Borges de Souza, que outro muito estudioso bom. Isso. À luz desse Espiritismo, desses caras que nos antecederam e que comentaram de forma fantástica, que eu aprenda com o Evangelho. Ele ensinava ali encarnado e hoje ele continua ensinando desencarnado. Só que não adianta o professor estar encarnado ou desencarnado querendo ensinar se o aluno não quer aprender. Sim, sim, sem dúvida. E interessante, Alan, a Terezinha, ela é tão feliz nas colocações da seleção dos textos. A gente aprende na doutrina espírita a observar os movimentos da alma. O que levam as pessoas a tomarem uma ou outra atitude. Isso é um movimento da alma. E olha a descrição da vida de Jesus, né? Os ensinos de Jesus. E percorria Jesus todas as cidades. Era uma atitude ativa, ele andava, ele estava caminhando entre a multidão. Ensinando nas sinagogas, é um outro movimento da alma. Ele não só percorria, mas ele ensinava. Quer dizer, ele passava o que ele já sabia. Pregando o evangelho, pregar não é só falar, Alan, é exemplificar. Aliás, exemplificar é muito mais convincente do que falar. E ele pregava exemplificando. E curando toda a sorte de doenças. Então ele percorria, olhava, pregava e curava. E no próximo parágrafo, a Terezinha entra como se fosse numa outra nuance. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Será que ele via somente com os olhos da carne, Alan? Ou ele via com os movimentos da alma? Compadeceu-se delas. O compadecimento é uma identidade de sentimento, de piedade, de amor por aquele irmão que está ao lado. Ele movimentava a alma em direção à dor, porque estavam aflitas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Na introdução do livro Renúncia, de Chico Xavier, fica muito claro o ensinamento em que o espírito fala a Alcíone, mas ele fala de maneira clara, não é subjetivo e nem figura de linguagem. Se você quiser encontrar Jesus, vá onde existe a dor. Ele não está nos templos onde está aquela comelança, bebida, aquelas áreas. Ele está onde existe a dor. Onde houver o sofrimento, vá lá, ajude também. Aí você vai encontrar o mestre. Então não fique procurando nos templos vazios que dão eco. Vá onde existe a dor. Isso é exemplificar. Então olha bem, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Já que você não tem pastor, eu serei o pastor de vocês. E ele vai e ajuda. Tem até um zap que a gente recebe, todos receberam, das pessoas que o Chico recebia, tal do Jorge lá, que era um mendigo, e que ele teve a intuição que Jesus o recebeu após o desencarne. Esse Jorge era um mendigo. Eu não tenho dúvida de que isso possa ter acontecido. Ele não vai receber o príncipe dos heróis lá. Não, ele vai receber o indivíduo que está com dor, sofrendo. E aí Jesus fala: a seara, na verdade, é grande, mas poucos os trabalhadores. Todo mundo gosta de discursar. Todo mundo gosta de sair na foto. Todo mundo gosta de sentar no trono. Mas trabalhar é para poucos, né? E aí Jesus fala: rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Porque o pessoal que está aqui parece que não está muito afim, não é, Alan? É, Geraldo. É muito gostoso, né, a gente ficar lá no nosso conforto do lar, não é? Eu também gosto, né? Como não, né? É gostoso a gente, dentro do conforto que a nossa condição financeira pode nos proporcionar, é muito bom a gente ter a barriga cheia na hora que a gente tem fome, é muito bom dormir agora nessa época que começa a esfriar agasalhado, quentinho, um chocolate quente, um chocolatinho quente, é muito bom sim, mas era bom que todo mundo pudesse ter o mesmo gozo que nós temos hoje. E Jesus fala no livro Humberto de Campos com Pedro que enquanto houver uma pessoa sofrendo, ele estará trabalhando. Enquanto houver uma pessoa sofrendo, a gente não poderia ficar somente gozando dos nossos privilégios. A gente pode gozar, mas não somente gozar dos privilégios. Nós precisamos nos dedicar ao próximo. Dentro do que dá para a gente fazer. Ninguém está pedindo aqui uma conversão total da sua vida. Não é isso. Dá passos que você consiga sustentar. Mas dê passos. Quando ele fala aí que a verdadeira Jesus está onde sofre, eu tive a oportunidade de visitar leprosários por muito tempo. Depois eu visitei asilos por muito tempo, presídios por muito tempo. Dei café da manhã para moradores de rua por muito tempo. E nesses trabalhos você começa a ver Jesus. Sim, verdade. É nessa hora que você percebe Jesus na vida, atuando em cada canto desse mundo aonde tem um sofredor. Que a gente possa se transformar em ferramentas de implantação de amor na terra. Mas uma ferramenta de implantação de amor na terra não funciona parada na sua casa, gozando do que você acha que é direito. Enferruja, né? E na sequência, a Terezinha coloca a esmola da viúva. Sentado à frente da caixa de ofertas do templo, Jesus observava como o povo ia depositando ali as suas moedas. Quando a pobre viúva depositou duas pequenas moedas de ínfimo valor, Jesus chamou a atenção dos discípulos e disse: essa viúva deu mais que todos, porque todos depositaram do que lhe sobrava, enquanto ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha, deu todo o seu sustento. E a Terezinha finaliza: aprendemos com Jesus que o valor da oferenda está na vontade sincera de cooperar, e que esse valor é tanto maior quanto maior for a renúncia para poder doar. Que bonito, né? Que bonito, né? Que bonito, que bonito. Você vê que ele está dando valor para aquela pessoa que dá com sacrifício, é o sagrado ofício de doar. Está doando do que lhe faltaria. Não está dando o que sobra. Porque às vezes eu vejo uma pessoa ali precisando de ajuda e a pessoa pega e estende ali uma moeda e sai como se tivesse feito o seu melhor. A moeda talvez caísse na rua, se não desse para aquele mendigo, talvez fosse para uma mesinha ficar esquecida. Ele deu o que não fez falta. Agora pare, em vez de dar uma moeda, e dê atenção. Dê tempo para essa pessoa. Dê um dedinho de prosa com essa pessoa. Vai valer muito mais. Sem dúvida. E para os dois. Para os dois. Ele vai ganhar também, né? Ele vai ganhar. Ele não vai estar só dando, ele vai estar compartilhando. Porque amor, quanto mais a gente dá, mais a gente tem. E é interessante, Alan, que a visão que eu tenho, a interpretação, a leitura que eu faço, é que nesse momento que ele chamou os apóstolos, ele falou da ajuda da viúva, ele estava valorizando não apenas o gesto, mas o sentimento que movia aquele gesto. Ela não pensou duas vezes em ajudar. Ela pegou o que tinha e deu. Quer dizer, de coração aberto, sem segundas intenções, sem planejamento. Ela deu porque viu a necessidade do outro e deu. E a gente raciocina para fazer o bem, né? A gente faz os cálculos. Será que eu vou dar? Será que depois eu não vou conseguir comprar aquele sorvete? Então, melhor não dar agora, né? E no final, a Terezinha finaliza assim, ela: Jesus abençoa as criancinhas. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as dos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. E a Teresinha finaliza assim: Jesus ensinava que precisamos ser dóceis e de mente receptiva, sem malícia, como uma criança, para podermos adquirir espiritualidade, penetrar em plano superior do espírito, onde o bem reina e a paz e amor. Ele está falando não da criança de idade, mas da criança espiritual, que somos todos nós, né? Essa criança espiritual é aquela que vai conseguir ouvir Jesus, é aquela que vai conseguir sentir a sua presença, é aquela que vai percebê-lo, é aquela que vai dar importância para esse novo modelo de transformação, o modelo de Jesus, o padrão Jesus. Vamos escolher esse padrão. Vamos, vou deixar uma lição de casa para todo mundo, Geraldo. Ótimo. Vamos abrir esse evangelho, todo mundo tem em casa, tenho certeza disso. Abre e leia uma página hoje, seja qual for. Se você quiser começar pela primeira página, se quiser ir lá no meio, no fim, abra aonde você quiser, mas leia uma página. E amanhã, depois da reflexão de hoje, você vai colocar em prática esse exemplo que você leu. Muito bem falado, Alain. E o programa Visão Espírita também assume o compromisso de divulgar a necessidade do culto do Evangelho no lar. Reunir a família para estudar o Evangelho, aproveita essa dica do Alain. E aqui, Alain, só para finalizar, Jesus, ele não diz que é para as crianças o céu. Ele fala assim: quem não receber o reino de Deus como uma criança, quer dizer, o comportamento, a receptividade, a pureza de uma criança, não vai entrar no reino dos céus. Então aqui ele faz uma alusão ao comportamento, ao movimento íntimo de cada um. 10 horas e 58 minutos, Alain, passou rápido uma hora e meia. E o tempo passa rápido para aqueles que trabalham, né? Alain, eles trabalham de amor, de coração. De amor. Suas últimas palavras, Alain, e aliás, antes, bom, fale suas últimas palavras, que depois eu vou dar uma mensagem do Luiz aqui. Eu gostaria de desejar a todos um excelente domingo e que a gente possa meditar no que nós desejamos e queremos para o nosso país. Que a gente se una a essa manifestação dos caminhoneiros e consiga começar uma transformação. Muito bem. O Luiz pediu aqui, mandou um zap para mim, que na segunda-feira, amanhã, ele estará no Centro Espírita Batuíra, aqui em Santa Bárbara do Oeste, e na próxima quarta-feira, Alfredo Cardoso, em Rio das Pedras. Então, uma boa semana a todos vocês, que Jesus abençoe os nossos caminhos, e domingo que vem estaremos aqui. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.